abrigo. Um novo amanhecer. Vem, vem ficar comigo. Você é meu paraíso. É tudo natural. Anda, que a estrada é longa e nos leva a algum lugar. E nos leva a algum lugar. Nos leva a algum lugar. Amor, você é um encanto em cada canto da cidade. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Anda, vem ficar comigo. Meu peito é teu abrigo. Um novo amanhecer. Você é meu paraíso. É tudo natural. Anda, que a estrada é longa e nos leva a algum lugar. E nos leva a algum lugar. E nos leva a algum lugar. Amor, você é um encanto em cada canto da cidade. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.